Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom, amados, por mais uma noite a gente recebe a oportunidade de vir pregar a palavra de Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande. E tendo em vista que hoje é ministração de sacramentos, porque hoje a gente tem batismo e Santa Ceia, fica ainda mais difícil. Fica cada vez mais difícil. Mas, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, Ele há de me usar para falar aos corações de vocês, não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Amados, quando a gente fala de sacramento, batismo e Santa Ceia, a gente fala de alguém que instituiu esse sacramento. A gente fala de alguém que não só instituiu esse sacramento, como usufruiu desse sacramento. A gente fala de Cristo. Essencialmente Cristo. E eu separei três motivos pelo qual Jesus Cristo veio morrer. Às vezes a gente pensa que o maior mal intentado em toda a história, que foi essa captura e morte de Cristo, foi algo meramente, foi um ocorrido meramente pela história. Mas não, era propósito de Deus, tinha que ser dessa forma. Não tinha como ser de outra forma. Tinha que ser de uma forma tão brutal, humilhante como foi. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Hoje eu vou estar capturando um pouquinho o texto da Santa Ceia, tá, pastor? Mas não vou me limitar. 1 Coríntios, o seu capítulo 11, dos versos 23 ao verso 26. Amém? Todos? Não ouvi nenhum amém, então misericórdia, né? Primeira coisa, tem aí na Bíblia, gente. Tem aí, pode procurar, tá tranquilo. 1 Coríntios, seu capítulo 11, dos versos 23 ao verso 26. Todos? Então façamos a leitura juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amados, quando nós ceiamos ou quando somos batizados, isso faz parte do que Cristo conquistou por nós. Não o que nós conquistamos, mas sim o que Cristo conquistou e nos deu. Por isso falamos de graça, um favor que era imerecido. Nenhuma ação da nossa parte poderia gerar qualquer olhar da parte de Deus meritório da nossa parte. Nós não merecemos absolutamente nem a vida. Deus nos deu gratuitamente. E em Cristo nos deu além, uma vida eterna. Passou dessa vida, já não mais tem limites. O nosso corpo, a nossa carne, essa matéria corruptível, ela tem limites. A nossa vida, que vem posteriormente a essa vida, que nós já experimentamos nessa vida, que é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, ela é para sempre. Esses são os méritos de Cristo. Mas a gente vai falar um pouco mais de como Cristo conquistou tudo isso. O porquê que era necessário Cristo ter vindo à Terra. Cristo poderia não ter vindo, poderia ter optado por salvar a todos ainda no céu. Poder para ele não falta. Ou será que quando João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Cristo estava no início da criação, ele poderia ter feito tudo, como fez tudo, todas as coisas foram feitas para ele, por ele e por meio dele. Cristo fez todas as coisas. Então Cristo já existia antes que Cristo viesse à Terra para morrer no nosso lugar. O ser humano já havia um plano de resgate antes mesmo que ele se corrompesse. Antes mesmo que ele perdesse a sua salvação, antes que ele resolvesse, se é que um dia tivemos o livre-arbítrio, optamos por pecar. Optamos por nos manter longe de Deus, de viver uma vida fora da presença do Senhor. Então, dessa forma, Cristo vem, e ele vem à Terra de uma maneira muito simples, singela. É isso que a gente sempre ouve, Cristo veio como pobre na Terra, não tinham de reclinar a sua cabeça, mas parem e pensem, o nascimento de Cristo foi um milagre. Ou será que é imprudência minha falar que um homem nascido de uma mulher, sem que tivesse tido qualquer relação com ela, ou seja, uma virgem, poderia gerar uma criança? Biologicamente impossível. Então, o primeiro ato de Cristo milagroso foi o seu próprio nascimento. Não era um nascimento comum. Não é esse tipo do nosso nascimento, porque pelo nosso nascimento herdamos os pecados dos nossos pais. Cristo não. Cristo nunca experimentou o pecado até o dia que ele vai ao monte. Até o dia da sua captura, momentos antes que ele experimenta o pecado de todo mundo. Até aquele dado momento, Cristo não havia experimentado sequer o pecado herdado de seus pais. O pecado que era de Maria, o pecado original de Maria, que ela carregava desde o seu nascimento, desde o ventre de sua mãe, não corrompeu a natureza de Cristo. Mas Cristo nasceu de um milagre. Isso a gente tem que observar. Já é o primeiro ponto que falamos do nosso Salvador, nasceu de forma milagrosa. Segundo ponto que nós viemos falar, já pode até passar o primeiro ponto aí, tá, gente? Desculpa aí, tá? Primeiro motivo foi para que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre ele, desde o seu nascimento até a sua morte e morte de cruz. Toda a vida de Cristo já havia sido falada por profetas antes mesmo que ele pisasse a terra. O seu nascimento milagroso já havia sido profetizado. A sua morte humilhante já havia sido pregada pelos profetas. Já havia sido dado a nós aquele cordeiro. Só que ainda um cordeiro que viria à terra. Até então, aqueles que esperavam e aguardavam ansiosamente pela vinda de Cristo, ainda tinha Cristo como uma promessa. Hoje nós não, temos Cristo como uma realidade, um ato já consumado. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Tem uma passagem que Simeão, assim que pega Cristo ainda bebê, nas suas mãos, ele fala, Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a salvação. E nós, os nossos olhos não viram, porque os nossos olhos não são esses carnais, foram os olhos espirituais que recebemos no momento em que Cristo tem o seu contato conosco. Cristo escolheu a cada um de vocês e lhes deu olhos espirituais para que vocês pudessem ver Cristo. Então, se hoje pudéssemos ser dispersos da presença de Deus ou desse mundo, nós já teríamos visto também a salvação. Não com olhos carnais, mas com nossos olhos espirituais. Então era necessário que tudo fosse cumprido, desde o nascimento até a morte. Então creiam, irmãos, não foi nenhum acidente, nada que aconteceu. Deus não comete equívocos e Deus não se deixa levar por circunstâncias. Ele é o dono de todas as coisas. É Ele quem gera todas as circunstâncias. Quando olhávamos aquela multidão, no momento em que Cristo estava para ser crucificado, e jogam Barrabás, que era um assassino, ou Cristo, e pedem para que solte quem? Eles escolheram Barrabás? Foram eles que escolheram Barrabás? Foi Deus que escolheu Cristo para ser o sacrifício. Porque se Cristo não tivesse subido aquela cruz, se não fosse pendurado naquele madeiro, nossa realidade seria totalmente diferente, desconfigurada do que hoje temos. Então era necessário que Barrabás, naquela ocasião, fosse salvo. E Cristo fosse condenado. Nós vemos que Cristo, quando vem, num dos seus discursos, vocês podem ver aqui em João 6,38, ele vai dizer, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele continua a Deus. Deus foi quem me enviou. Não me importava fazer a minha vontade, importava-me fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. E ali eu que vê aquele subitem, para que a obediência em todas as coisas e não mostrar o quanto isso agrada a Deus. Ou seja, Cristo já mostra o primeiro ponto que agrada a Deus, obediência. Coisa que Adão e Eva não fez. Deus falou a Adão e Eva, de todas as árvores podereis comer o fruto, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus é um Deus de mentiras? Se ele disse, no dia em que comerdes, certamente morrerás, o que aconteceu com o homem naquele dia? Morreu. Vocês vão falar, mas Douglas, como morreu se estou vivo? Estava vivo antes de conhecer Cristo. O homem que morreu foi a natureza que ele primeiro foi criado, a sua natureza perfeita, incorruptível ainda. Ele preferiu ser atraído pela morte. Existia, percebam, existia a árvore da vida já plantada. Existia o fruto da árvore da vida. Ele não quis a árvore da vida. Ele quis a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se um dia tivéssemos tido a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, teremos escolhido o mal também. Essa é a nossa realidade. Adão e Eva cobiçaram o fruto que não lhes estava proposto. Com que argumento eles fizeram isso? Vamos ler um pouquinho mais embaixo. Eu sei que está um pouquinho pequenininho, eu vou estar lendo para vocês. Em Filipenses 2, 5, até o verso 10, diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observem, Adão e Eva cobiçou ser igual a Deus. Não só pelo ato deles desobedecerem à ordem de Deus, eles também quiseram o ser igual a Deus. Enquanto Cristo, subsistindo na forma de Deus, não quis usar dos atributos de Deus. Não quis ser igual a Deus. Se colocou como servo, antes ele se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo. E assim ele diz o quê? Importa fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. O próprio Deus, existia uma profecia no Velho Testamento, e Cristo cita ela em João também, que diz: o próprio Deus vos ensinariam acerca das coisas. Ou seja, o próprio Cristo, Deus, subsistindo em forma de Deus e homem, veio, desceu e nos mostrou o caminho pelo que deveríamos andar. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, todo o nosso caminho, toda a nossa vida e verdade está imposta em Cristo. Assim como toda justificação que recebemos, recebemos também por Cristo. Nada que tivéssemos feito nos justificaria perante Deus. E dessa forma a gente vê e observa claramente: primeiro desobedecemos a Deus, depois queríamos ser igual a Ele. A cobiça invadiu o nosso coração, a soberba, o querer ser superior. Estava sobre nós, proposto a nós, enquanto Cristo vem e faz tudo diferente. Ele nasce, ele cresce e ele diz que não importa fazer a vontade dele, mas a vontade de quem o enviou. Ele não quis ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Preferiu se despir, se desfazer, assim como foi no alto céu. Quando essa situação do ser humano que se encontrava, e nos céus Deus fala: e agora quem enviarei? Cristo fala: envia-me a mim. Ele se despiu de toda a sua glória no trono em que ele se encontrava, num plano onde ele não sentia o gosto do pecado. Ele resolveu vir à terra, ele se despiu de toda a sua glória, de tudo que lhe estava proposto, e veio aqui, habitou entre nós. Se permitiu tomar essa forma corruptível, que é violada pelo tempo, que é mudada pelas questões do tempo, que é corrompida por sentimentos e sensações. Ele se despiu de toda a sua glória, para que estivesse do teu lado, para que mostrasse para você: é possível. É possível crer que há uma esperança. Eu sou a esperança. É possível que haja um novo caminho, para que haja uma nova reconciliação com Deus, já que lá no Éden esse caminho foi cortado. Essa comunicação já não mais existia. Deus não mais ouvia o homem face a face, não mais queria saber. Cristo instituiu alguns reis, profetas e sacerdotes para que isso acontecesse. Dessa forma era que Moisés iria falar com o povo. Vocês não percebiam isso no Antigo Testamento? Não era o povo que entrava em contato com Deus. Hoje vocês têm um privilégio, porque Cristo restaurou essa ponte. Cristo te deu, rasgou o véu, abriu tudo, abriu o caminho e falou: agora você está reconciliado com o Pai. Vocês em mim receberam essa dádiva. Vocês podem agora dobrar os seus joelhos e falar diretamente com Deus. Não precisa mais de um intermediário humano, um sacerdote. Agora eu sou o sacerdote eterno da vida de vocês. Eu fui quem morri no lugar de vocês para vos dar vida. Não fiz somente isso. Tomei todas as suas enfermidades no meu lugar. Sofri tudo o que lhe estava proposto. E é nesse ponto que nós chegamos ao segundo motivo pelo qual Cristo veio morrer. Foi para nos absolver da ira de Deus. Tudo que nos estava proposto, todo o castigo merecido, toda a ira de Deus, todo o seu pesar seria despejado sobre nós. Não suportaríamos. Não suportaríamos. De fato, mas Cristo vem e fala: Senhor, pois sobre mim a sua ira. Eu não fiz nada para merecer, mas eu quero salvá-los. Despeja sobre mim a sua ira. E é dessa forma que Cristo se põe em nosso lugar. Ele deu o dorso dele a ser sacrificado, a ser chicoteado, açoitado no teu lugar, no meu lugar. Cristo teve o rosto cuspido, esbofeteado por nós. Tudo isso para quê? Para que a ira que nos era merecedora, nós éramos merecedores dessa ira, nós fizemos por onde merecer essa ira. Ele tira essa ira de sobre nós, mas pôs sobre ele. O que lá no profeta Isaías, na passagem que está ali também, no seu capítulo 23, verso 4 a 7 e verso 10 diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Leiam, vejam esse sacrifício, essa dor, esse enfermar, esse experimentar do pecado já estava proposto a Cristo antes mesmo que ele viesse. Livro de Isaías, muito tempo antes. Cristo já era proposto a ele esse sofrimento. E muita gente fala, mas Cristo também temeu perante a morte. Ele fala: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Não, Cristo não temeu a morte. Posso lhe garantir isso? De que forma, Douglas? Você pode me garantir isso? Se homens que foram levados à fogueira foram louvando, se homens que puseram suas cabeças embaixo de grilhões, se prenderam a grilhões e foram esbofeteados também, não temeram. Aqueles que foram decapitados, serrados pelo meio, esbofeteados até a morte, não temeram. Os que foram lançados sobre a fornalha também não temeram e não recuaram. Porque se todos esses soldados não teve medo da morte, por que que o teu general teria? Porque o teu capitão, aquele que te enviou, falaria assim: Senhor, se possível for, afasta esse cálice, porque eu estou com medo dele. Não! Isso já estava escrito, Salmos. Já estava escrito que o cordeiro sentiria essa dor. Não era uma dor física somente. Entenda, um ser tão celestial, puro, que nunca experimentou a mácula do pecado. No mesmo dia, no único dia, ele provasse e levasse sobre as suas costas o pecado de todo mundo. Dos que morreram, dos que ainda viriam, todo pecado de todo o mundo, toda a história do ser humano, desde o primeiro ao último, todos esses pecados foram despojados sobre Cristo no mesmo dia. Alguém que nunca experimentou isso, imagina que isso é um peso muito grande, muito grande. Cristo sabia de todo o sofrimento que lhe estava proposto, veio à Terra, andou entre nós, viveu conosco. Por que que no dia da sua morte Cristo temeria a morte? Cristo nunca temeu a morte. Ele veio, enfrentou a morte, ficou sobre o domínio dela por 3 dias, porque também estava escrito isso. Mas ele tomou a chave da mão da morte e disse: agora eu sou o Senhor da glória. Cumpri tudo o que me estava proposto cumprir. Tomei o lugar de quem merecia ser sacrificado. Fui até o inferno buscar a chave da mão da morte, porque que nós éramos merecedores de ir ao inferno, mas não de voltar e de permanecer lá por toda a eternidade. Mas ele veio, tirou a chave da mão da morte. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Deus não se limita a nada. Cristo não se limita a nada. Em Romanos 5,9 nos diz assim também: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Sabe quem foi que te salvou da ira? Cristo. De que forma ele te salvou da ira? Levando sobre ele a sua enfermidade, levando sobre ele o seu pecado, a sua ofensa contra Deus, ele absorveu. Ele absorveu. E no momento em que Cristo estava sendo moído, no momento em que ele subia aquele madeiro para morrer com uma morte maldita, porque isso já estava ali previsto também, Cristo temeria de forma alguma, subiu aquele madeiro. Ele poderia descer de lá, mas não desceu. Aqueles homens que outrora lhes bofeteavam durante todo o caminho, que lhe açoitaram, quando lhe viram pendurado no madeiro, Cristo olha para todos eles e o que ele fala para o Senhor? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Será que uma ofensa que nos é feita, algo que nos magoa o coração, nos entristece, nos gera até ira, é maior do que o sublime ato de liberar o perdão? De forma alguma, amados. Quando assumimos a postura de ser um cristão, automaticamente vamos assumir muitos prejuízos. De, às vezes, parar para ouvir alguém que te ofende e não lhe retribuir a ofensa e dizer: irmão, vai com Deus. Mas, às vezes, somos humanos, vamos perder a cabeça, vamos fazer diferente. Mas isso é certo? Eu me apoiar dentro da minha humanidade falha, da minha incontinência, da minha inclinação ao erro, para dizer, vou pecar? Porque Deus vai me perdoar? Não é dessa forma. O processo de santificação no qual entramos quando Cristo entra em nossas vidas nos diz o contrário. Que nós devemos seguir os passos do Mestre. Como uma vez bem pregado pelo Leandro, nós não somos santos porque oramos, oramos porque somos santos. Passamos a praticar os atos de Cristo, não porque nós queremos ser igual a Cristo, mas porque Ele já nos deu uma semelhança a Ele. Ele já fez tudo por nós. Inclusive, Ele mesmo nos planta o sentimento de querer buscá-lo. É dEle que provém. Porque se fosse o contrário, se somente o sacrifício de Cristo valesse por uma única vez, assim que fôssemos perdoados dos nossos pecados, 5 segundos depois pecaremos de novo. E aquele sacrifício que aconteceu na cruz, se não fosse permanente, você estaria perdido novamente. Era como o sangue de animais que era derramado para remissão de pecados. Tinha um efeito muito transitório, rápido. Cristo não se põe como o cordeiro perfeito que foi imolado, o teu sangue vertido, não somente por uma ocasião, mas por toda a eternidade. Isso mostra a diferença do verdadeiro sacrifício. Foi Cristo que foi moído no nosso lugar. E quando Deus via que aqueles homens moíam a Cristo, Deus se agradou em moê-lo. Porque Deus não olhava mais a Cristo, olhava o pecado de toda a humanidade. Era muito diferente. Vocês se lembram de uma ocasião em que Moisés chega até Deus e fala: Senhor, deixa-me te ver face a face. E Deus fala: Moisés, não é assim. Vira de costa, põe sobre ti a minha mão, os meus olhos vão até ti. Mas por que que Deus põe a mão sobre Moisés? Porque o olhar de Deus é tão santo. E Moisés era pecador, seria fulminado. Deus ainda protege. Moisés, vira de costa, não veja a minha face. Põe ele ainda a minha mão sobre ti para te preservar. Porque eu sou santo e tu não. Tu é pecador. Os meus olhos não te podem contemplar. E é dessa forma que Cristo se encontrava, cheio de pecado, levando sobre si o fardo que era nosso, o pecado de todo mundo, a condenação, a ira. E quando Deus olha e moe, ele não moe a Cristo, ele moe o pecado. Ele moe a ofensa que o ser humano mesmo fez com ele. Deus olha toda a transgressão de toda a humanidade. No livro de Romanos, Paulo diz que era necessário que o pecado fosse crucificado. Não era Cristo. Não era aquele cordeiro, somente, não era aquele ser tão gracioso, cheio de palavra de vida. Quem tinha que ser pendurado sobre o madeiro era o pecado. E era essa forma que Paulo fala, que a Deus, aqui Isaías diz que a Deus agradou moer. E quando Paulo fala lá sobre, ele fala, olha, Era necessário que Cristo viesse e levasse sobre ele o pecado e pendurasse sobre o madeiro. E é por isso que recebemos o perdão pelo nosso pecado, porque quando foi Cristo pendurado no madeiro, o seu sangue verteu. E aquele sangue vertendo sobre esse madeiro, sobre a nossa condenação, nos purificou. Mudou a nossa estrutura, mudou o nosso pensamento. Ou não lemos, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que havia em Cristo, habitava em Cristo, é o mesmo sentimento que ele põe dentro do teu coração. O sangue dele, quando nós somos revestidos por esse sangue, somos limpos por esse sangue, recebemos toda a justificação de Deus, de Cristo. Cristo tirou de sobre nós toda a condenação, aquele fardo pesado que ele diz, ó, vós que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. E quando chega pertinho e fala, olha, toma o meu fardo, que é leve, e me dá o teu fardo. Nós entregamos a troca que Cristo nos propõe é, me dá o teu pecado, a tua ofensa, a tua incontinência, a tua miséria. E eu vou pegar o meu fardo, que é justificação, vida eterna, alegria com Deus e reconciliação com o Pai. E não somente isso, lhes darei o poder de ser chamados filhos de Deus. Esse é o fardo que eu tenho proposto a vocês. E você me dá o seu. Troca injusta para nós. Mas para Deus, ele nos deu a justificação que estava sobre Cristo. E tirou a nossa condenação e levou sobre ele. Foi isso que ele fez por nós. Então até aqui, Douglas, o que fizemos para merecer a salvação? Nada. Nada. E o que faremos para merecê-la? Nada. Nenhuma das suas ações vai ser suficientemente boa para que gere de Deus qualquer olhar de meritório da sua parte. A fé que recebemos em Cristo foi essa fé em acreditar que Ele era a propiciação pelos nossos pecados, que foi Ele que levou sobre si a nossa condenação e nos deu um livre acesso a Deus novamente. É essa fé que nos dá essa justificação, ou seja, passamos a ter essa salvação através da graça, um favor imerecido, por meio de quem? De Cristo Jesus, que nos deu o quê? Fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, Douglas, se recebemos a salvação pela graça, mediante a fé, por intermédio de Cristo, o que fizemos? Nada! Continuaram não fazendo nada? Continuamos na mesma posição, sem fazer nada? Porque ele não só levou o pecado, mas nos deu o caminho pelo qual encontraríamos novamente Deus. Ele mesmo nos deu algo para ter uma relação com Deus. Fé, esperança. E nos deixou uma promessa. Um dia eu voltarei para buscar vocês. Então recebemos também de Cristo a fé salvadora. Recebemos todos os seus atos de justificação para que a ira que nos estava proposta saísse da nossa vida. E agora não temos mais a ira de Deus como promessa. Temos a promessa de vida eterna, uma reconciliação, um novo relacionamento com Ele. Essa foi a promessa que Ele nos deu. Então, amados, até aqui não fizemos nada para merecer. E continuaremos nessa situação. Mas entenda uma coisa. O ter Cristo feito tudo não quer dizer que não há responsabilidade da nossa parte. Pelo contrário. Se alguém fez isso tudo por você, o mínimo é que você tenha consideração de fazer o que ele quer. Ele te deu a vida, ele te deu paz, reconciliação, vida eterna e salvação. E o que é que você vai dar para ele? Vai ignorá-lo? Não vai orar? Não vai aprender a respeito da sua palavra? Vai ficar ouvindo, dando ouvido a pessoas que falam mentiras, que prometem coisas que não vão cumprir? Ou será que você vai passar a partir de agora, a toda vez que tomar desse sacramento, vai lembrar, Senhor, muito obrigado? Por isso que ele fala, todas as vezes que comedes e bebedes, lembra de mim, lembra do que eu fiz por você. Terceiro ponto. Ele também veio morrer para mostrar a riqueza do amor de Deus e graça para com os pecadores. Aqui falamos de um amor real. Aqui falamos de um amor que não é um amor inconsequente. De um amor que age por impulso. Aqui falamos de um amor verdadeiro, denso, real, no qual ele primeiro nos justificou, nos amou primeiramente, nos justificou e nos deu uma reconciliação com Deus. Então vejam, o amor pelo qual Cristo nos salvou e nos deu uma justificação, então entendam, amor e justiça caminham lado a lado, indivisivelmente. Isso me lembra uma passagem de 1 João, se eu não me engano, verso 14, mas pode me falhar a memória, que Cristo fala, que João fala, e o Verbo esteve entre nós e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo não habitou somente em graça, em amor. Não habitou somente como aquele homem que chegava e falava, vão vinde a mim, vocês estão cansados. Eu tenho uma palavra de vida, e vós não quereis vir a mim para receber vida. Não era somente aquele homem, era o mesmo homem que entrou naquele templo e começou a destruir tudo. Porque via que estava sendo comercializado coisas dentro da casa do pai, uma casa de oração sendo feita de mercado. Esse mesmo homem, então, que falava tão mansinho, tem uma atitude dessa, deixou de amar por agir de forma drástica, de forma alguma. A sua ação drástica foi mediante a uma situação drástica. Ele amou, mas habitou em verdade. Imagine uma correlação. Se você é um juiz e chega um assassino sobre a sua frente e confessa que ele assassinou e ele fala, senhor juiz, me perdoa. Eu cometi um erro. Eu assassinei essa pessoa. Mas eu estou aqui te pedindo, me perdoa. E aí esse juiz cheio de graça, ele fala assim, não, meu irmão, pode ir para casa. Seu pecado está perdoado. Será que esse juiz seria justo em fazer isso? De forma alguma. Ele cometeu um delito. Ele cometeu um pecado. Ele errou. As consequências do erro dele, ele vai ter que ser homem para assumir. Vai ser perdoado. Mas vai ser preso. Agora imagina também alguém que só habitasse em verdade, que não olhasse para o seu erro, que não olhasse para a sua condição, a sua inclinação para o erro, a sua atração pelo pecado. Se ele só habitasse em verdade, ele teria condenado todo mundo. Porque o que diz a palavra do Senhor? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então se ele habitasse somente em verdade, teria nos condenado. Porque não pararia para nos enxergar. Por isso era necessário que habitasse em graça, em verdade. Da mesma forma que ele amou, ele justificou. Da mesma forma que ele nos chamou à presença de Deus, ele nos deu uma responsabilidade. Agora, siga os meus passos. Faça o que eu fiz. Ele te chamou para um relacionamento amoroso, mas também te deu em contrapartida a responsabilidade com a sua vida. Você não vai viver absolutamente só porque Deus um dia teve encontro contigo. Se você pensa dessa forma, você não se encontrou com Deus. Você pode ter se encontrado com os milhares de deuses que o ser humano cria, mas o Deus que habita em verdade e em justiça, fatalmente não. Porque à medida que reconhecemos a nossa miséria, a nossa falha, tudo que nos estava proposto por castigo, e vem alguém e retira aquilo de sobre nós, nos dá vida eterna, paz e amor. Por que então nós não deveríamos dar em contrapartida a nossa vida nas mãos dele? Dizer, Senhor, eis-me aqui e agora eu quero fazer a tua vontade. Porque a tua vontade é a melhor para a minha vida. Por que viver absolutamente se alguém fez tudo isso por você? E aí você fala, agora eu vou curtir a vida. Porque eu fui salvo. Se fui salvo, logo meu nome não é mais riscado do livro. Entendam que salvação não foi pelo seu merecimento, mas uma vida reta com Deus, a partir do momento que você tem encontro com Deus, é tua responsabilidade. Você tem que buscar esse relacionamento mais íntimo, mais profundo. Saia da beira da piscina, da praia, vai mais à frente, se molha, procura ter experiência com Deus, porque essas experiências vão formar e moldar o seu caráter. Não viva numa superficialidade com Deus, Para fechar, irmãos, diz ali em Romanos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois pudera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor próprio. Pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos justificou antes de nos amar. Primeiro ele nos amou. Primeiro ato de misericórdia foi o amor. Depois ele vem e te justifica. E depois que ele te amou, te justificou, ele te deu ferramentas para que você tivesse uma vida com ele. E é dessa forma que Cristo se comporta conosco. No capítulo 1, do verso 7 de Efésios diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi o sangue de Cristo que nos purificou. Foi a justiça de Cristo que nos justificou. Foi o amor de Cristo que nos deu vida e vida eterna. Mas ele também nos deixou uma promessa. Que no dia em que comerdes e beberdes desse sangue, até o dia em que ele há de voltar e nos buscar. Até lá lembremos de Cristo, de tudo que ele fez, de como ele viveu, de como ele morreu e também de como ele ressuscitou em glória, para dizer assim, eu sou o autor e o consumador da sua fé, eu te garanto, em mim vocês terão vida eterna. Provo-te isso como? Vou até a morte e volto. Porque quem me ressuscitou é Deus. Foi ele que te fez a promessa. E a garantia da tua promessa é, Cristo não está mais pendurado no madeiro. Ele saiu daquele madeiro. Ele voltou a habitar entre nós por algum tempo e foi assunto aos céus. E te deixou essa promessa que um dia ele voltaria para te resgatar. Para te tirar desse mundo. Ou você seria levado a Cristo antes do fim do mundo. O que importa no final das contas, esperar o mundo acabar ou o mundo acabar para nós? Não importa. Importa se no dia que isso acabar, nos encontraremos com o nosso Salvador. Poder para ele não falta. A palavra de Deus diz que todos aqueles que Deus o deu, de forma alguma, ele perderá. Não há força maior que a força de Cristo. Não há pecado que te arrebate da mão do teu Salvador. Mas entenda, tudo isso que ele fez foi para te atrair novamente. Para te dar vida. Em Apocalipse 5:9, ele também nos foi promessa de resgate, e resgate por muitos. Diz assim, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo não morreu somente pelo judeu, ele morreu por todos nós. Ele foi o resgate de muitos. E a palavra até no mesmo no texto da Santa Ceia do livro de Mateus diz isso, que ele foi resgate por muitos. E nós, como esses participantes desse resgate, de quem foi salvo e recebemos todos os méritos de Cristo, devemos nos alegrar demais em tomar a ceia do Senhor. Em ver quando uma alma vem e pede, pastor, quero ser batizado. Quer uma coisa mais linda do que essa? O reconhecimento de um homem que necessita de Deus, que precisa passar pelo batismo. Lá no início eu falei que Cristo nasceu de forma milagrosa. E agora eu vou fechar de uma forma milagrosa. Ele diz que necessário é que você nasça de novo. E o que é perguntado a Cristo? Mas Senhor, como pode um homem já crescido voltar ao ventre de sua mãe? E ele olha e fala, você não entendeu nada, cara. O que o seu novo nascimento requer é um nascimento espiritual, não mais de carne e sangue, não mais de uma matéria corruptível que um dia você deixará de habitar, mas sim de um espírito que você vai provar pela eternidade. Esse é o proposto nascimento novo de Cristo. Também nascemos em milagre. Não só o nosso Salvador. Por isso somos imagem e semelhança dele, em amor, retidão e justiça. Ele nos deu também um novo nascimento, um nascimento milagroso. Deixamos a morte para a vida. É essa a promessa do nosso Salvador. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, recebemos em Deus vida através de Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fomos justificados, nascemos de novo e recebemos nova vida. Tudo isso por Cristo. Será que é esse Cristo que não deve ser adorado? Será que não é esse Cristo que hoje deve ser celebrado com alegria? Será que esse ato que nos salvou, que nos redimiu, não é de nós, do nosso autor e consumador da nossa fé, não é de nos mover novamente a Ele? De nos agradecer, Senhor, muito obrigado por participar da sua mesa, porque assim sabemos, temos parte contigo. Que essa palavra, irmãos, possa entrar no coração de vocês, que possa fazer a diferença, como fez no meu, como faz todos os dias. Toda vez que leio e que lembro, tem um significado muito forte na minha vida. Que essa palavra abençoe a vida de cada um e que estejamos alegres em participar desse momento. Pois eu, pastor e o Renan, com certeza estamos muito felizes em receber novos membros e de hoje ter um batismo. Meu coração, eu falei com a minha esposa, apesar de muita coisa que aconteceu que não agradou o meu coração, uma coisa não me foi roubada, a alegria de ver novas pessoas nascendo de novo. De ver pessoas que querem participar dessa comunidade, que entendem também que Cristo lhes salvaram. E que tem mais pessoas a receber esse Senhor e que é a nossa função pregar o evangelho para que novas pessoas tenham esse encontro. Amém, irmãos.